Anexo: Perguntas e respostas com Douglas e Nancy. Número 1. Existe um momento aceitável para perguntar a seu filho: como você acha que isso me faz sentir? Douglas: das duas, uma: autopiedade ou retoricamente ineficaz. Número 2. Deve haver um momento para perguntar: como você acha que isso faz a mamãe sentir? Douglas: depende. Se for no desejo de ver as crianças mais agradecidas ou gratas pela refeição feita, não há nada de errado nisso, uma vez que será uma atitude para o benefício dos demais. Nancy: mas veja bem, não deve ser algo feito, por exemplo, no meio de uma refeição. Tente um tempo depois, ou os prepare com certa antecedência. Não queira fazer seu filho sentir-se culpado quando tiver de responder. Douglas foi quem me ajudou a aprender a não levar a desobediência das crianças para o lado pessoal. Se eu me ofendia, as coisas complicavam e começava a atribuir causas para a situação. Se me amasse, você não teria feito isso, então o problema deve ser bem mais profundo. Só permaneça objetivo. Eu disse para não fazer isso e você fez mesmo assim. Dessa forma, não se torna algo pessoal ou sentimental. Douglas: voltando ao exemplo da mesa de jantar, ao invés de dizer: por que é que vocês são um bando de ingratos? Durante a refeição, arruinando o jantar, é muito melhor dar o exemplo: temos aqui um maravilhoso jantar, não acham, crianças? Agora, se um de seus filhos disser: não, está horroroso, daí sim ele o estará provocando e desafiando. Então, eis um momento propício para a disciplina. Porém, na maioria das vezes, quando está tudo bem, a criança apenas está se expressando de forma impensada. Em casos assim, o pai pode demonstrar como ser grato. Número 3. Como você disciplina seu filho em consistência com a permissão e a liberdade que lhe proporciona? Douglas: uma das melhores formas de ser consistente é reduzir o número de ordenanças. Por exemplo, se o seu filho tem 2 anos de idade e sua casa está repleta de coisas que o obrigam a ficar repetindo "não mexa" toda hora, minha sugestão é que você pegue todas essas proibições e considere quantas delas pode eliminar, deixando o ambiente de sua sala seguro para bebês, digamos. Diminuindo 90% das ordens, fica mais fácil vencer sempre. Mas, impondo uma multidão de regulamentações, será difícil para o seu filho lembrar-se de todas elas. Vejo pais citando ordens como se fossem metralhadoras: pegue os sapatos, coloque a jaqueta, vem aqui, põe esse livro lá. Eventualmente, seus pequenos ficarão sobrecarregados e haverá algum tipo de infração. Além disso, tente aglomerar aquilo que você manda, a fim de ter de usar as mesmas palavras sempre. Para uma criança de 2 anos, uma das expressões pode ser "sem agitação", e você deve garantir o uso das mesmas palavras todas as vezes. Se das outras vezes daí usar "sem mau humor" ou "pare de reclamar", você pode confundir a cabeça de seu filho. Número 4. Como ser um lar de sim sem mimar seus filhos? Douglas: Deus diz não, pois ele tem um sim maior. Logo, você pode dizer não a um vídeo, mas depois lhes dar 1 quilo de massinha. Quando uma mãe diz não a uma barra de chocolate antes da janta, esse é um não para ela ter um sim à vista. Nancy: uma das coisas que fiz quando nossos filhos eram ainda pequenos foi garantir a obediência antes mesmo que eu desse uma ordem. Então, quando de fato era o momento de dizer não, eu podia relembrá-los do que lhes havia dito anteriormente. Daí, tudo o que precisava acontecer acontecia, e eu dizia: ah, ótimo, você conseguiu. Outras vezes me lembro de ouvi-los reclamando, então eu falava para rebobinar a fita: sair da sala e entrar novamente, mas então com uma postura de gratidão. Trata-se de manifestar graça, mas também de dar instrução. Douglas. Pais e mães geralmente emboscam seus filhos com ordens e requisitos. É como assistir a um jogador de futebol americano ficar encurralado pelo time adversário. Suponha que seja verão e seus filhos estejam brincando bastante e com muito calor e energia. Daí você sai para o quintal e diz: "Hora de entrar." Pronto. Eis exatamente uma fábrica de desobediência. É como ter uma sala cheia com cinco crianças e dar a todas elas somente um balão, um pequeno balão de pecado. Em vez disso, você deveria ir ao jardim e dizer: "Crianças, 10 minutos." Dessa forma, cada um tem tempo para se ajustar. Elas sabem o que acontecerá. Você as está preparando para o sucesso e não as pegando de surpresa, garantindo assim o fracasso delas. Nancy, você costumava prepará-los enquanto a caminho do supermercado também. Nancy, quando íamos ao supermercado, ainda a caminho, eu recapitulava com todos eles as três regras: sem pedir besteiras, sem tocar em nada e fiquem comigo. Era um jogo da sorte e eu dizia estar orgulhosa deles. Muitas vezes a caixa comentava quão bonzinhos eram os meus filhos. Crianças obedientes e alegres são um bom testemunho. No final, se cumprissem as regras, eu sempre comprava um presentinho para eles. Número 5. Pode falar um pouco sobre os passos que você dava para não levar as coisas para o lado pessoal quando seus filhos desobedeciam? Nancy, enquanto seu filho pequeno tenta argumentar, é tentador cair na argumentação. Douglas lembrava-me de que eu tinha autoridade sobre meus filhos e que deveria usá-la sabiamente. A sabedoria não leva as coisas para o lado pessoal, nem entra em uma discussão com crianças. Douglas, acaba se tornando algo contraditório. Você já deve ter visto árbitros se intrometendo no jogo, saindo da imparcialidade. O pai e a mãe são os árbitros, vestindo a camisa da arbitragem. Eles não podem jogar por um time. A partir do momento que você começa a participar do jogo, torna-se algo pessoal e o seu julgamento se obscurece. Nancy, às vezes eu me precipitava no não. Mamãe, posso comer um biscoito? Não, não pode. Daí é que eles gostavam mesmo de argumentar, e foi então que precisei aprender a esperar e dizer: "Bom, vou pensar." Normalmente, se parasse para pensar sobre a situação, eu diria que sim ou teria outra ideia. Creio que seja natural ver filhos tendo a vontade de discutir com a mãe. Então, desde cedo, Douglas sempre me lembrava de permanecer calma, exercendo minha autoridade sobre eles. Douglas era o meu suporte. Logo, se eles fossem insubordinados a mim, seriam insubordinados a ele, e ele me apoiava. Douglas. E isso traz de volta o que meu pai me ensinou: não desrespeite a sua mãe. Eu sabia que quando lidava com a minha mãe, eu estava lidando com o meu pai. E quis que meus filhos soubessem que, se estivessem lidando com a Nancy, estariam lidando comigo. Isso a ajudou, pois dessa forma ela não precisava carregar aquele peso sozinha. Ela poderia simplesmente passar a bola para mim se as coisas ficassem tensas e difíceis. Número 6. Quais passos vocês tomaram para entrar em sintonia na disciplina dos seus filhos? Douglas. A Bíblia relata que todo cristão deve zelar por ter a mesma mentalidade. Logo, marido e mulher devem ter a mesma mentalidade quanto à disciplina e aos padrões de obediência. Que eu me lembre, nunca precisamos nos esforçar para tanto, dado que Nancy sempre quis que estivéssemos em sintonia. Porém, há outro lado importante: filhos pequenos precisam de que o pai seja duro, mas não a mãe. Há um aspecto carinhoso e acolhedor que a mamãe precisa dar. E também um aspecto: engole esse choro, não sangre no carpete, por parte do pai. Por causa disso, desentendimentos podem acontecer quando o homem pensa que a mulher deve ser exatamente como ele, ou quando a esposa acha que o marido deve ser igual a ela, não percebendo as oportunidades de amadurecimento que Deus deu aos filhos um pai, para que assim aprendam a ser firmes, e que Deus deu aos filhos uma mãe, para que assim não sejam duros o tempo todo. Nancy. Se achasse o Douglas severo demais com alguém, ou que ele havia deixado algo passar, eu refletia a respeito, mas não falava daquilo na frente das crianças. Conversávamos mais tarde, sem que elas pudessem ouvir, sempre almejando uma frente unida. Tentar nos dividir era uma ofensa digna da disciplina física imediata. Se um deles me pedisse algo e eu dissesse não, ele não teria a permissão de pedir a Douglas. O não de um de nós era o suficiente. Além disso, pais tendem a ser mais duros com os meninos, mas mais moles com as meninas. Mães tendem a ser mais duras com as meninas e mais maleáveis com os meninos. Compreender essa tendência pode ajudá-lo a ser mais sensato com todos. Douglas, dialoguem a respeito. Fora das trincheiras com os pequeninos, certifique-se de repassar o que aconteceu. Quando seus filhos estiverem todos dormindo, certifique-se de conversar. Como foi? Como foi o dia? O que sente quanto ao seu relacionamento com fulano e ciclano? Como aquele incidente terminou? Certo, da próxima vez faremos o seguinte. Número 7. Como era conduzir os devocionais com as crianças? Douglas, fazíamos um monte de coisas diferentes. Nancy, assim que casamos, no primeiro dia, Douglas abriu a Bíblia e começou a lê-la para mim em voz alta, logo pela manhã. Douglas, quando as crianças começaram a chegar, a nossa agenda ficou confusa. Mudamos para a hora da janta. Que fosse a leitura da Bíblia, o uso do catecismo para discussão, a leitura de uma história bíblica. Era entre o jantar e a sobremesa. Quando nossos filhos cresceram, já estavam na escola, todo o período do jantar era tomado pela ética bíblica e por conversas sobre situações da escola. A essa altura, as crianças estavam todas dispostas a relatar algum ocorrido e a fazer perguntas. Também líamos bastante em família, altas doses de Nárnia e Senhor dos Anéis. Talvez seja impreciso dizer que adorávamos em família. Tínhamos uma interpretação regular e contínua com a Bíblia e a Palavra de Deus. E diferentes coisas colocavam nossa fé cristã à prova, mas não havia uma liturgia estabelecida, com cânticos, oração inicial e leitura específica. Nesse, cada um começou a ler sua própria Bíblia assim que possível. Costumávamos orar todos juntos à noite. Assim que chegaram ao segundo fluxo do fundamental, Douglas deu início a um estudo bíblico voltado àquela etapa, e nós nos adaptávamos à idade deles. Número 8. Sendo específico, por um instante, quais podem ser as preocupações com, digamos, cobertas de segurança? Nancy. Certa pessoa deu-me uma naninha como presente de chá de bebê. Era tão fofo, nosso bebê o pegava e esfregava o rostinho nele sem parar. Um dia eu disse: Olha, meu bem, não é fofo? E Douglas disse: Tire essa cobertinha da nossa casa. A princípio, achei que estivesse brincando, mas ele queria que nossos filhos estivessem seguros em nós, não no objeto como uma naninha. Douglas, aqui vai um qualitativo e então mais um exemplo. Não é o fim do mundo se o seu filho tiver uma naninha, uma chupeta ou algo do tipo, mas é preciso cuidado com essas coisas. Por exemplo, recentemente estava no aeroporto e vi um time feminino de vôlei embarcando. Passando pela segurança, contei na fila em minha frente seis delas com bichos de pelúcia e percebi que essas garotas não tinham segurança. Na posição de pais, quisemos enfatizar e priorizar nosso relacionamento e nossa dependência e nossa interação mútuos. Caso víssemos uma das crianças ficando sem ânimo ou até mesmo fazendo birra para chamar atenção, nós todos nos reuníamos e então dávamos mais atenção e afeição que o normal. Número 9. Como você estabelece prioridades acerca de pecados ou problemas a serem tratados quando o pai chega em casa? Douglas, na verdade, é algo a ser decidido em união. As mulheres geralmente se especializam naquilo que chamo de grandes experimentos em telepatia e de o olhar de mil significados, enquanto os homens especializam-se em não ouvir aquilo que é gritantemente falado, em alto e bom tom. Mulheres reparam até demais no clima e nas tensões da sala. Já homens não prestam atenção o suficiente nem naquilo que é declarado ou dito. O certo a fazer é não ter esse tipo de mau entendimento acontecendo em frente das crianças. Vocês devem conversar a respeito quando estiverem revendo o que aconteceu. Por exemplo, se a obediência estiver de mal a pior, nós dois nos juntávamos, conversávamos a respeito e por vezes decidíamos ajustar algumas coisas. Colocávamos as crianças em fila e dizíamos a elas que vimos muitas disputas ou muita confusão ou qualquer outra coisa. Dizíamos a nossos filhos que sentíamos muito por termos deixado aquilo acontecer e os fazíamos saber que haveria um breve reinado de terror. Isso significava sem alertas e disciplina por qualquer tipo de ofensa. Geralmente, nenhuma disciplina era necessária, pois eles entendiam a mensagem. Eles já estavam velhos o suficiente para saber o que estávamos fazendo. Número 10. Como pedir desculpas aos filhos? Douglas. Pedir desculpas aos meus filhos, como muitas outras coisas, foi algo que aprendi com meu pai. Lembro vividamente que ele me pediu desculpas por me disciplinar momentos antes, enquanto ainda estava com raiva. Ele precisou sair para liderar um estudo bíblico, mas assim que entrou no carro, parou e pensou: não posso ir ao estudo desse jeito. Então ele voltou para casa, subiu as escadas, sentou-se em minha cama e buscou o meu perdão por ter me disciplinado com raiva. Ao fazê-lo, o pai reconhece que todos na casa estão debaixo de sua autoridade, o que significa que as crianças podem confiar na mamãe e no papai. Número 11. Alguma consideração sobre deixar os filhos com televisão disponível? Douglas. Enquanto nossos filhos ainda eram pequenos, fomos bem rigorosos com a TV. Já mais velhos, no segundo ciclo do ensino fundamental, havia a questão do videogame. Dizíamos que se quisessem ouvir um pouco de música ou jogar videogame, eles ganhariam tempo para isso no banco de créditos pela leitura de um livro. Dessa forma, eles acumulavam tempo. Havia uma diferença no entretenimento, que hoje é tratado como um direito de nascença para o lazer, que diz respeito ao descanso. Logo, se você se esforça, acorda cedo e sai para fazer o que é preciso, e depois do jantar quer colocar os pés sobre a poltrona e assistir ao jogo, isso é recreação. Agora, quando você vê alguém numa locadora segurando 10 filmes aos quais ela vai assistir naquele final de semana, isso não é recreação, é videotice. Não queríamos que nossos filhos fizessem isso, enquanto o desejo também não fosse de censurá-los ou de excluir tudo automaticamente. Estávamos de olho para ter certeza de que eles não se afastariam de coisas valiosas como a leitura. Líamos juntos em família e ouvíamos livros no toca-fitas do carro enquanto viajávamos pelo país. Não tínhamos uma TV ligada em cada canto, independentemente se alguém a estivesse assistindo ou não. Número 12. Conforme envelhecem, as crianças ficam mais inteligentes. Não é preciso aumentar o número de regras a fim de manter a equivalência? Douglas, não. Você nunca vai conseguir manter. A desobediência tem o poder de expandir-se em um ritmo maior que o das regras. Ao invés disso, você precisa ter uma tática mais abrangente. Número 13. E se você disser a seus filhos que não façam algo na quarta-feira à noite e então na quinta-feira eles o fazem, essa norma deve continuar? Douglas, eu prefiro que as regras sejam repassadas, uma vez que isso não toma muito tempo. Você não quer dar a eles a oportunidade de dizer: eu esqueci, ou você não me disse isso. Assim você cria oportunidades para a argumentação. O livro de Provérbios é o livro de um pai escrevendo para seu filho, e é impressionante o número de repetições que ocorre nele. Quando você precisa repetir para se fazer entendido, esse não é o sinal de um sintoma falho. Eu creio nisto, que Deus criou a criança com a necessidade de ouvir as mesmas coisas vez após vez. E quando feito com paciência, daí é que você mantém as coisas claras. Se você disse a elas que não façam algo há 15 segundos, a questão é desobediência. 24 horas dá a eles espaço para todo tipo de manobra. Número 14. Como fazer para se ajustar a crianças adotadas, em especial se você tem filhos que já conhecem as regras? Douglas, você precisa dar tempo a elas e garantir que todos na família saibam que está fazendo isso. Não espere que aquela criança que acabou de chegar desaprenda tudo em 24 horas. Ao mesmo tempo, não permita que o aprendizado dessa criança mantenha todos reféns. Deixe bem claro a todos que será algo difícil até que ela os conheça bem e todos eles a conheçam melhor. Certifique-se de dizer aos outros filhos que é isso que você está fazendo. Número 15. E quanto ao disciplinar crianças adotadas mais crescidas? Douglas, a regra que meu pai tinha era de cessar a disciplina física assim que o filho alcançasse entre os 10 e 12 anos. Queríamos que 99% de toda a disciplina física sobre as crianças fossem aplicados durante os primeiros 5 anos de vida. E então, ao longo do primeiro ciclo do fundamental, apenas correções de cunho ocasional. No segundo ciclo, queríamos que toda a disciplina física já estivesse encerrada. No caso de crianças adotadas, você não sabe dizer como foi a experiência delas, mas mesmo que não tenham nenhuma lembrança de abusos ou qualquer coisa do tipo, todas as vezes que disciplinam a criança, você está preenchendo um cheque e, portanto, precisa ter dinheiro no banco. Suponha que a sua filha, aos 19 anos de idade, deseja sair com algum babaca e você diz não. Você está preenchendo um cheque de 100 mil dólares por dizer isso e precisa ter esse dinheiro no banco. Da mesma forma, quando disciplina uma criança, o que você tem é um saque. Há depósitos emocionais suficientes, comprovantes positivos e assim por diante, que permitam aquela execução? Caso uma disciplina custe 100 dólares e essa criança chegue em sua casa, que está com 10 centavos guardados no banco, então você não tem dinheiro em sua conta para fechar as contas. Logo, eu sugiro um período de ajustes. Se você adotou crianças mais velhas, de 11 ou 12 anos, suponho que, em todo caso, já seja a hora de suspender a disciplina física. Número 16. O que fazer quando se extingue a disciplina física aos 12 ou 13 anos? Douglas, aos 12 anos, o rapazinho está há apenas 6 anos de alistar-se na Marinha e ir para as Filipinas. Quando seus filhos forem para a faculdade, eles não terão de obedecer ao seu toque de recolher e serão obrigados a enfrentar o mundo por conta própria. Assim, os padrões dos pais devem ser internalizados a essa altura. Você deve partir do exoesqueleto da disciplina durante os primeiros anos de vida, passando à internalização de padrões quando atingirem a adolescência, e você conseguirá isso permitindo que consequências da vida real tomem o lugar das consequências artificiais. Quando seu filho de 3 anos desobedece e pula a grade de proteção que está no topo das escadas, você não quer que ele aprenda a lição por meio das consequências da vida real. Ao contrário, você introduz pequenas consequências artificiais. A disciplina física, nesse caso, tapas, é uma pequena porção administrável de dor, nada comparável com o que o mundo faria. Logo, pequenas coisas são apenas um modo de ensinar a seus filhos o princípio de desobediência significa dor, mas é a dor que faz com que o mundo deles não desabe. Dos 12 aos 18 anos, você os introduz às consequências do mundo real. Se quebrarem a janela do vizinho, eles é que pagam por isso. Se não aparecem no trabalho, você os faz ir ao empregador, caminhar até a porta dele e buscar seu perdão por não ter comparecido naquele dia. Não é a versão final e crua das consequências do mundo real, mas é algo que você vai se adaptando e ficando cada vez mais como o mundo real conforme eles envelhecem. Número 17. E se a criança disser que a disciplina física não a machuca? Douglas, faça um alerta contra ser sugado por uma espiral constante e crescente de disciplina física. Todos perdem. A disciplina deve ferroar e doer, mas não prejudicar. Se o seu filho desafia quando você o disciplina fisicamente, mostra não ser algo doloroso bastante para que ele não queira que aquilo aconteça novamente. Então, ao invés de disciplinar 10 vezes com 3 tapas cada, é muito melhor disciplinar uma só vez com 10 tapas. Você quer vencer decisivamente na primeira leva. Sempre que possível, mantenha a disciplina simples e breve. Além disso, uma vez que a Academia Americana de Pediatria declarou qualquer tipo de disciplina física um abuso infantil, devo dizer que sim, existe o abuso infantil. Bater em seu filho ou discipliná-lo por muito tempo e muito severamente a ponto de prejudicá-lo é perverso. O fato de as pessoas chamarem qualquer forma de disciplina física de abuso infantil não significa que não exista abuso infantil ou que não exista isso em círculos cristãos conservadores. Você quer que as disciplinas sejam dolorosas, mas breves e não prejudiciais. Nancy, além disso, nunca usamos nossas mãos. Usamos um pequeno pedaço de madeira fina e uma colher de pau. Douglas, creio que a mão seja pesada demais. É machucar em vez de picar. Além disso, se você não sabe disciplinar com suas próprias mãos, você pode se machucar, ficar bravo e acabar maltratando a criança. As mãos devem estar associadas ao cuidado, à proteção, à alimentação, ao amor e não à agressão. Número 18. Há um argumento em círculos cristãos dizendo que Provérbios 26:3 diz que a vara é para as costas dos insensatos, mas não para o traseiro das crianças. Logo, esse versículo não trata da criação de filhos? Douglas. Eu estaria disposto a conceder alegremente que o versículo especificamente não se volta ao traseiro de uma criança, mas estaria corroborando um argumento a fortiori. Aqueles que defendem que uma criança não deve ser disciplinada fisicamente defendem que a disciplina física deve ser aplicada a adolescentes? Provérbios está falando sobre a punição física para jovens delinquentes por volta dos seus 18 anos, o tipo de criança que destrói o carro de alguém. Em uma sociedade mais sensata, esse jovem seria açoitado ou punido com uma vara, solto e então liberado para fazer a restituição. Neste momento, existe 1 milhão de pessoas dentro de nosso sistema penitenciário, que é mais estilo um canil. Vendo isso, temos orgulho de quão humanitários nós somos. É simplesmente demente e distorcido. Por açoite, não me refiro à maneira desumana como Jesus foi açoitado ou como a Marinha Britânica usou o chicote apelidado de gato de 9 caudas. A lei mosaica também dizia que 40 açoites eram o limite sobre alguém, a fim de que ninguém ficasse aviltado aos olhos do próximo. Deuteronômio 25:3. Era um sistema penal severo, mas melhor do que esse que temos hoje. Atualmente, simplesmente passamos de carro por nossas penitenciárias e não pensamos naquilo que não vemos. Se você não vê problema na punição física para delinquentes juvenis, ou para arruaceiros e desordeiros, quanto menos deve ver numa aplicação penal com uma mini vara sobre uma mini pessoa. Além disso, creio que a varinha deva entrar em cena geralmente após a criança começar a ficar mais articulada e a subir nas coisas. Ocasionalmente, você precisa dar um toque no bebê que ainda mama, mas deve ser algo bem sutil. É como dizer sem morder, entre aspas. Número 19. Como você faz para um garoto permanecer sentado por longos períodos de tempo dentro da igreja? Douglas, não espere resultados instantâneos. Quando você olha as famílias na igreja e elas têm cinco filhos em uma fileira, sentados e segurando o saltério, aposto que, se você fosse a essas famílias, cada uma delas lhe contaria as histórias de guerra sobre os anos que levaram para chegar àquele ponto. Permanecer sentado na escola, na igreja e à mesa na hora do jantar é algo difícil de um garoto aprender, e ele precisa praticar. Torne isso um jogo e o prepare, fazendo com que permaneça sentado por 10 minutos. Acostume-o com a ideia a fim de que saiba o que isso significa. Além disso, certifique-se de dar-lhes outras coisas que fazer de forma silenciosa e assim evoluírem a atenção na igreja. Nancy, Douglas não se sentava conosco na igreja, pois ele era o pastor. Quando as crianças estavam no terceiro ou quarto ano do ensino fundamental, estabelecia a regra do sem banheiro durante o culto. Eles podiam ir ao banheiro antes do culto. Depois precisavam esperar, a menos que houvesse uma verdadeira emergência. Número 20. Parece que meninos são mais obviamente pecaminosos, guiados por suas paixões. Mas as meninas são tão pecadoras quanto eles, de uma forma sorrateira e manipulativa. O que você faz em relação a isso? Nancy, eis um exemplo. Outro dia, a Raquel estava arrumando a Blair, que tem 3 anos, para juntas saírem, e Blair começou a bagunçar. Raquel disse a ela para parar com a bagunça, mas Blair queria bagunçar. Raquel disse: Blair, eu disse não, então você precisa controlar o seu coração. Mostre como você controla o seu coração. O que você faz? Blair parou e disse: Sorria? Raquel pôde lidar com aquilo, pois ela havia treinado a Blair. E daí Raquel pôde deixá-la praticar e tentar novamente. Douglas, e há uma importante verdade nisso. Se a criança é desobediente e você a disciplina, ela está aprendendo que eu sou o fraco, meus pais é que são fortes. Você deve conversar com a sua filha e dizer: queremos que você seja uma mulher de Deus, uma mulher forte, e não uma mulher de Deus fraca. Uma garota que dá ouvidos a si mesma, em vez de instruir a si mesma, é alguém que acaba por ser levada por qualquer coisa que se interpõe em seu caminho. Lembre sempre que meninos e meninas funcionam de maneiras diferentes. Algumas coisas funcionam para ambos, mas meninos funcionam pelo combustível do respeito e as meninas pelo combustível do amor. Garotinhas flertam e manipulam, garotinhas vangloriam-se. Se um garoto diz "olhe para mim" antes de pular do trampolim, ele está clamando por respeito. Entretanto, quando alguém exige respeito, a única coisa no mundo que você quer lhe dar é respeito. Provérbios 27:2 diz: seja outro o que te louve e não a tua boca. Logo, a segurança em um garoto o leva a esperar por aquela aprovação dos outros. Enquanto os garotos ainda são jovens, não se esqueça de louvá-los ao invés de os reprimir. Mostre-lhes respeito para que assim não fiquem constantemente ansiando por isso anos mais tarde. É sinal de perigo quando as garotas ficam grudentas. Se um tio aparece no dia de ação de graças, já se passaram 8 anos desde a última vez que ela o viu, e a sua menina está toda jogada no colo dele querendo atenção, a reação do pai não deve ser a de dizer: ah, que fofa. A reação deve ser: af. A garotinha não está se sentindo amada, pois não está sendo amada, e se vê desajeitada, um incômodo, ou como alguém irritante, e está insegura por causa disso. Quanto mais insegura estiver por essa sensação, mais carecerá de atenção, e maior será a necessidade de receber atenção e amor, e mais ela buscará por atenção masculina. Por um longo período, ela é um incômodo, mas de repente faz 13 anos, e como que por um passe de mágica, todos os garotos começam a prestar atenção nela. Agora ela tem algo para negociar, e muitas meninas não fazem ideia do que está acontecendo. Logo, enquanto ainda novas, sature seus meninos de respeito e suas meninas de amor. O amor tem que ver com compromisso, segurança, ligação, sacrifício. Estarei aqui por você, farei sacrifícios por você, estou conectado a você e provarei isso todas as vezes que puder. O respeito está relacionado com habilidades conquistas. Dê abraços, faça elogios, reafirme sentimentos, agracie suas filhas. Diga ao seu garotinho que ele realmente é forte, que ele realmente é corajoso, que ele realmente é rápido. Número 21. E se houver uma briga e você não souber quem estava em pecado? Douglas. Esse era o tipo de situação que me fazia levar as crianças para o quartinho. Se fosse, ele fez também, não fiz. Não teria como ajustar as coisas piedosamente, mas estaria claro que ambos estavam em pecado. Então eu tiraria o brinquedo ou aquilo que estivesse causando a briga. Depois eu explicaria que ambos estavam em pecado e oraria com eles. Se você não tem certeza, não discipline de nenhuma forma. Como pai, você exerce um papel sacerdotal na família. Você é responsável pelos seus filhos. E se você tiver um ótimo palpite, mas não tiver certeza, não queira fazer uma má aplicação de justiça, uma vez que estará ensinando seus filhos a como aplicar a justiça. Provérbios 18:17 diz que um caso parece sólido até que se ouça o outro lado da história. E não havendo duas ou três testemunhas com disciplina cega, então o que ocorre é o ensino de princípios de injustiça. Transforme isso em uma oração constante. Senhor, se há algo de que precisamos saber, mas que no presente momento não sabemos, e isso é necessário para pastorear nossos filhos com fidelidade, por favor, faça-nos saber. E creio que você esteja orando ali por uma posição de forte autoridade. Se Deus deseja que você saiba, você saberá. Número 22. Como você encorajaria seus filhos a terem deleite na presença uns dos outros? Douglas. Se eles estiverem tendo problemas em se relacionar, não os coloque em um quarto e diga: resolvam isso. Isso apenas significa que você terá de interferir novamente. Ao contrário, sente-se com eles e deleite-se na presença deles. Mesmo que seja apenas brincando de massinha juntos, você pode demonstrar como ter prazer na companhia um do outro. Certifique-se de conduzir os comentários deles. Você viu o que a sua irmã fez? Elogie a irmã e faça com que a irmã elogie, e então inverta o cenário. Modele o que você deseja ver feito. Você não pode fazer isso eternamente, mas sempre que puder, incentive com energia. Como pai ou mãe, manifeste prazer. Faça com que o seu filho perceba aonde você quer chegar. Número 23. Quando devemos dizer aos nossos amigos cristãos ou à família que algo parece estar errado? Douglas. Há muitos fatores. Primeiro, você está falando de filhos mais velhos que os seus? Se o seu filho mais velho tem 5 anos e você suspeita que o pai de um filho de 15 anos não o esteja conduzindo corretamente, isso intensifica o fardo da prova antes de dizer algo. Em segundo lugar, qual próximo você é dele? Suponhamos, vocês são colegas de trabalho. Ele é 10 anos mais velho que você, e os filhos dele são 10 anos mais velhos que os seus. Mas vocês são melhores amigos no trabalho. Isso reduz o fardo da prova de se você deve ou não dizer algo. Como mencionei em outro contexto, quando vai a alguém com uma preocupação, você está preenchendo um cheque. Logo, quanto dinheiro você tem no banco? Se você viu esse casal uma vez na igreja, então diria para não se voluntariar a nada. Mas se o pai desse garoto é seu irmão e vocês são muito próximos e você pode falar sobre qualquer coisa, exceto sobre isso, então você precisa descobrir uma maneira de falar a respeito. Além disso, Não apareça à porta da casa dele como um acusador ou como uma pessoa repleta de pronunciamentos dogmáticos. A primeira coisa a ser feita é perguntar se pode conversar com eles. Tenho algumas perguntas sobre como Zezinho tem se portado. Você se importaria se eu fizesse algumas perguntas? Se ele disser que não quer conversar sobre aquilo, então cale-se, retire-se e ore mais a respeito. Se ele disser que sim, claro, pergunte. Encoraja-o a primeiramente fazer perguntas genuínas, não afirmações. Vi isso acontecer. Você está ciente disso? Em vez de, para mim, parece ter acontecido assim, por isso vejo que é assim. É muito, muito difícil discutir com perguntas. Se for um assunto delicado, diga: tenho certeza de que você e sua esposa pensaram bastante a respeito e estão preocupados com isso e têm orado. Como vocês têm lidado com isso? Como estão orando a respeito? Como podemos orar por vocês? Você pode conversar por meia hora ou 40 minutos sem apresentar nada que possa causar ofensas. Sou pastor, logo, se alguém vem a mim pedindo por conselho, e se temos uma hora, uma boa meia hora ou mais durante esse tempo, sou eu fazendo perguntas. Número 24. O que é fundamental a ser feito durante o período em que seus filhos são aquele cimento molhado? Douglas, a melhor coisa que você pode fazer por seus filhos é aproveitá-los. Alguém disse a Nancy uma vez: só espere até você chegar à terrível época dos 2 anos de idade. Mas uma amiga lhe disse: ah, não, eu chamo essa idade de a idade dos maravilhosos 2 anos. É uma confusão, mas olhe para os seus filhos e pense: é a melhor coisa do mundo. Então, quando eles forem para o jardim de infância, prefira dizer: eis a melhor. Então, quando chegar no próximo estágio, essa é a melhor. Eu não sabia que continuaria a melhorar. Nancy, poderíamos fazer uma outra palestra sobre todas as coisas engraçadas e divertidas que nossos filhos fizeram. Sempre que eu saía e Douglas ficava em casa com as crianças, Raquel perguntava: posso cozinhar? E ele dizia: claro, vá cozinhar. Nunca tinha ouvido essa história até recentemente, mas Raquel disse que certa vez ela pegou alguns biscoitos, colocou azeite neles e os levou ao forno. Mas ela os esqueceu no forno e eles queimaram. Quando ela os trouxe para mostrar a Douglas, ele comeu um. Ela ficou muito satisfeita com isso. Douglas, a chave é entrar na dança. Você não negligencia ou honra ou abençoa a desobediência, mas deve abraçar todo o resto. Não tente frustrar ou evitar que algo aconteça. Número 25. Qual método escolar você acredita ser o melhor? Ensino domiciliar ou escola particular? Douglas, estimo que 1/3 de nossa igreja esteja matriculado na Logos School. Essa é uma escola cristã da qual Douglas Wilson é um dos fundadores. 1/3 é de famílias adeptas ao ensino domiciliar e 1/3 é misturado. Em Romanos 14, Paulo diz que há certas coisas que são indiferentes, a diáfora, sobre as quais os cristãos não devem brigar. Em minha opinião, métodos educacionais são uma dessas coisas. Se você está completamente convencido em sua mente, Deus abençoe e simplesmente faça o que vai fazer, e não permita que ninguém o faça sentir-se culpado por fazê-lo. Há algumas vantagens e desvantagens em ambas as formas. A escola toma proveito da divisão do trabalho. O sujeito que realmente ama matemática pode ensinar matemática. E a mulher que ama inglês pode ensinar inglês. A mãe que pratica o ensino domiciliar precisa fazer todos os planos de aula, bem como todas as outras coisas. No início, o que todas as mães precisam fazer é trocar as fraldas dos mais novos, deixar o segundo ocupado com bloquinhos e ensinar o mais velho a ler. Porém, 5 anos mais tarde, ela estará preparando lições de história, lições de inglês e lições de matemática. 2 anos mais tarde, ela estará fazendo a mesma coisa e com uma visão de tarefas ainda mais difícil. Alguns pais se desenvolvem bem e fazem um trabalho fantástico, e Deus os abençoa. Mas vamos dizer que você não seja um desses pais. Caso comece a parecer que é muita areia para o seu caminhão e você esteja considerando colocá-los em uma escola, mas teme a reação de outros pais que fazem ensino domiciliar, então temos um problema. Se você não está só considerando a melhor opção baseada na melhor informação disponível, você está apenas garantindo um melhor método e não impondo os resultados que virão depois. Então, você é apenas um ideólogo. Costumo fazer a distinção entre pessoas que promovem o ensino domiciliar e aqueles que estão mais preocupados com que os filhos fiquem em casa. Pais de ensino domiciliar são pessoas que estão vivendo diante de Deus e escolhendo prudentemente qual método eles pensam para melhor abençoar seus filhos. Já o adepto da educação domiciliar, que é bitolado e está ideologicamente fixado em fazer tudo em casa, daí é algo totalmente diferente. Por outro lado, há pessoas que usufruem da mesma escola e da mesma filosofia educacional que uso, e me sinto como se não tivesse nada em comum com eles. Às vezes, sinto-me como se tivesse mais em comum com um praticante do ensino domiciliar, mesmo que estejamos usando métodos diferentes. Considero como um ponto de orgulho pastoral o fato de termos uma congregação tão profundamente comprometida com a educação cristã por tantos anos e sem confusões a respeito. Demos socos em ponta de faca, discutimos e tivemos de apagar incêndios aqui e ali, mas sou grato por termos nessa comunidade uma variedade de métodos porque as pessoas buscam. Número 26. O que fazer em relação a padrões que você e sua família têm, mas que outros membros da família ou amigos não? Douglas. Crianças têm mais de dois olhos. Se elas tiverem problemas com o vovô, esse problema será exacerbado se você não falar sobre os problemas com o vovô. Se você não disser nada a respeito disso, resta um choque de culturas que precisarão compreender por si sós. Seria bom ter um tempo de conversa no carro, no caminho para casa. Agora, filhos, vocês sabem por que não fazemos assim? Amamos o vovô e a vovó, e nós os respeitamos muito, mas vocês veem que há algumas coisas que não fazemos? Creio que haja uma forma de conduzir as crianças nisso tudo, ensinando-as a obedecer aos avós e a respeitá-los, mas mantendo padrões. Nense. Às vezes, os avós dão aos netos permissão de fazer alguma coisa e as crianças dizem: "Tá, vou pedir aos meus pais." Mesmo quando os avós dizem: "Ah, não, está tudo bem", é sempre bom que as crianças confirmem de qualquer forma. Douglas: "Isso. Alguns pais pensam que o escape para isso é: não quero que meus filhos cresçam como eu cresci. Então, vou tirá-los da minha família e não vamos visitá-los no Natal nem no Dia de Ação de Graças." Só para deixar claro, estamos falando sobre seres humanos comuns e civilizados aqui. Não estamos falando sobre você ir visitar o clube de motoqueiros, Hell Angels, Anjos do Inferno, durante o Dia de Ação de Graças. Alguns pais cristãos foram convertidos na universidade e dizem: "Vamos nos afastar de nossos pais para que assim as crianças não tenham essa má influência." O que as crianças estão aprendendo a imitar é a distância entre o pai e o filho. Quando se deparar com algum problema com eles, qual será a resposta da criança? Modele seus filhos para aquilo que você deseja que façam por você. Você quer que eles priorizem a volta para casa durante os feriados? A melhor coisa do mundo que você pode fazer é modelar isso neles. Número 27. Douglas, você obviamente é muito produtivo. Quais as mecânicas de não levar trabalho para casa? Douglas, eu acredito em trabalhar e talhar, um pouco por vez. Isso se soma. Para pôr em perspectiva, tenho 60 anos agora e já escrevi muitos livros. Mas minha primeira obra foi publicada quando eu tinha quase 40 anos. Enxergamos a época em que as crianças eram bem pequenas como o tempo de arar e plantar. Gastamos bastante tempo em família, cultivando esse relacionamento com as crianças, pois enxergamos que nossos filhos eram nossa motivação fundamental para fazer o que eu queria estar fazendo, em primeiro lugar. Naquela época, não havia internet ou iPhones, nem mesmo computador. Então, líamos durante as noites, eu liderava os times das crianças e saía com eles. Uma das coisas que escrevi em Wordsmith, meu livro sobre dicas para como ter uma vida de escrita, é que, se deseja escrever, você precisa ter vivido uma vida. Foram uns 20 bons anos, contudo, na construção da escola, ensinando meus filhos, fazendo estudos bíblicos com eles, voltando para casa para encontrar as crianças. Muitas das coisas que faço agora eu fazia naquela época. Estava me preparando. Era o que eu queria. Lembro muito bem que parte de nosso plano era assim. Moscou é um belo lugar para criar filhos e essa é a prioridade. Queremos uma família intacta. Depois que nossos filhos terminarem o ensino médio, então mudaremos para a costa leste e faremos algo lá. Eu queria deixar uma marca, mas na época em que meus filhos estavam no ensino médio, a edição por meio do desktop havia chegado e demos início à Credenda, Agenda, uma revista cultural e teológica cristã. Daí percebi que poderia fazer as coisas que desejava fazer de lá. John Owen escreveu um comentário sobre o livro de Hebreus que contém 7 volumes em fontes de número 6 ou 8, e os primeiros 2 volumes são apenas introdutórios. Imagino o que ele poderia ter feito em um computador. Quando olho para os comentários de Calvino sobre a Bíblia, e então olho para o que ele fez resolvendo disputas em Genebra, aconselhando os governantes da cidade sobre questões políticas, e tudo isso com os problemas de saúde que tinha, às vezes penso por que Deus não deu a Calvino uma biblioteca completa e um grande estoque de papel em branco para que pudesse escrever toda a sua sabedoria. Mas se Deus o tivesse colocado em uma torre de marfim como essa, ele não teria nada para contar. Você precisa de pessoas reais, vida real, tempo real. A glória do jovem é a sua força, mas a sua glória não é a sua paciência. 90% do que estou fazendo agora eu não fazia naquela época. Nancy, mas começamos uma escola. Coisas e mais coisas eram feitas. Várias reuniões do conselho. Quando a escola se mudou para a pista de patinação, tiveram que remodelá-la por completo. Logo tivemos momentos que chamávamos de momentos de nos prostrar, e esse foi um deles. Certa noite, Douglas chegou em casa às 11 da noite e lembro-me de dizer: "Uau, chegou cedo!" Mas a maior parte das vezes ele chegava em casa na hora do jantar. Douglas e Nate também construíram a maior parte de nossa casa, e eles o fizeram durante o verão. Nate estava no 8º ano quando começaram, o que levou um tempo, e isso foi muito dos momentos que tiveram a sós. Douglas, essa foi a aula de economia doméstica que nenhum de nós nunca teve na escola. Número 28. Você fazia saídas estilo só com o papai? Douglas. Quando nossos filhos ainda eram pequenos, as manhãs de sábado costumavam ser minha vez de levar as crianças para sair, o que dava uma pausa para Nancy. Ela ficava em casa e eu saía com as crianças em grupo. Nancy costumava envolver Donuts, a biblioteca e as montanhas de Moscou. Douglas, quando eu levava as crianças para sair, geralmente a casa ficava calma, mas quando a Nancy saía. Nancy, eu encontrava meias por toda parte quando chegava em casa. Douglas, preciso explicar um jogo nosso. Eu fazia as crianças puxarem o sofá, pegarem todas as meias que havia na casa e enrolá-las com pequenas bolas. Sentava-se numa cadeira do outro lado da sala, e então as crianças precisavam andar atrás do sofá com um chinelo na cabeça. O jogo era ver se eu conseguia derrubar o chinelo da cabeça delas. Era muito legal. Mas então Nancy chegava em casa. Nancy, Bom, eles guardavam todas as meias, mas por dias ou semanas eu as encontrava em lugares estranhos e com certeza fazíamos os passeios de pijamas. Douglas, esses passeios aconteciam quando as crianças eram menores, da pré-escola até o fim do ensino fundamental. Fazíamos a hora de ir dormir, como sempre, cantando e orando, e os colocávamos todos na cama. E depois que estivessem deitados por uns 10 minutos, eu gritava: "Passeio de pijama!" E todo mundo pulava da cama, corria e entrava de pijamas mesmo no carro. Então íamos à sorveteria Baskin Robbins ou visitar os avós. Depois voltávamos para casa e os colocávamos na cama. Número 29. Você se esforçou para priorizar algum filho? Douglas. Na verdade, não precisamos. Tivemos três e eles tinham 2 anos de diferença um para o outro. E para mim foi muito fácil conhecer a todos muito bem. Vejo que se tivéssemos tido 7 ou 8 filhos, eu teria a obrigação de intencionalmente priorizar cada um deles. Quando se chega a certo número, um sempre sai perdendo nessa confusão. Nancy. Além disso, se precisasse ir a algum lugar, eu levava um deles comigo uma vez e depois outro na vez seguinte. Só não foi algo planejado. Como tanto Douglas quanto eu trabalhávamos na escola Logos, estávamos lá com nossos filhos o tempo todo. Douglas. Ainda mais quando as crianças ficarem mais velhas, queríamos que nossos filhos tivessem a liberdade de trazer seus amigos e que eles pudessem simplesmente aparecer. E isso envolve comida e atividades, não necessariamente atividades muito organizadas, mas apenas um lugar seguro para as crianças, onde elas podem passar tempo em um lugar bom para isso. Nunca fizemos questão de insistir em dizer: "Você deve ficar em casa" ou "tem que ser aqui", mas tinha de ser um lugar onde as crianças gostassem de se divertir. Além de tudo, assim ficava mais fácil de vigiar.